Estamos chegando com o Pretinho Básico pela Rede Atlântida para todo o sul do Brasil. Muito obrigado pela audiência. 1 da tarde, Coca-Cola, torcer é a maior felicidade. Nova Skin, um cervejão, se beber não dirija. As melhores ofertas Vivo estão na Colombo. Você pode, você merece. Panvel, é você sempre bem. Os amiguinhos do Pretinho também. Olha! Sempre bem. Fala, Mr. P. Fala, boa tarde, tudo bem? Tá na mão aqui que eu tô esticando. Obrigado. Vou te cumprimentar. Me dirigi ao microfone, olhei para o microfone como se estivesse olhando para quem nos ouve e esqueci de olhar. Foste traído pela tua visão periférica. Pois não. É. Exatamente. Ponto de fuga, tua mão se encontrou. Isso aí. Fala, KG. E aí, beleza? Boa tarde. Boa tarde, Marcos Piangers. Visão periférica que tanto falta as mulheres, né? No trânsito. Especialmente no trânsito. A mulher não consegue enxergar um cara passando além do retrovisor. Mas ela consegue te ver, né? O homem dela na visão periférica, ela enxerga. Funciona bem. Não, ela enxerga, no o homem trânsito. Dela mesmo de olhos fechados. Impressionante. Ela enxerga o homem dela. Nas piores situações. Tu quer dar uma levantadinha sem ser percebido? Onde é que tu vai? É verdade. Sem ser percebido, onde é que tu vai? Mas eu acho que seria bem pior se fosse o contrário. Eu não tava pensando na minha, tava pensando na minha. Não, mas é assim mesmo. Pensando na tua. A mulher tem a posse do homem. A mulher tem posse sobre o homem. A mulher quer controlar tudo. Controlar tudo na vida do homem. Sabe o que o homem quer? Nada. A gente tá feliz. Sabe cerveja, que o homem quer? Cerveja gelada. Que a mulher não palestre gelada, tanto. É isso aí. Né? Que a mulher não palestre tanto. Não, a mulher, o que a mulher quer? Tudo. O que, que o homem quer? Nada. Puta, por isso eu me sinto uma mulher. Porque isso aqui é nada. Nada. Isso aqui não é nada. E a gente só quer nada. A vida é nada. Aí. É isso aí, amiguinhos. A Maurício Amaral, já cumprimentamos também. Bem. A Estrela Móvel merece o sambinha. Lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele. Tá embalando o sambinha sem o Porã, hein? Ah, pois é. O Porã atravessa, o Porã se acha o... Mas olha quem falando. O Porã. Mas desde que o Porã entrou na Imperadores, a Imperadores não pega nem mais Libertadores. Eu tô falando. Impressionante. O Porã é conhecido na Imperadores como o Mongo da bateria. Porque ele é grandão, assim, ele fica tocando de boca aberta. Ai, que beleza. E ele só chama o Porã porque o Porã é da mídia. É, vai. Ele fala mesmo. Tá aí a prova, tamo aqui falando. É verdade. Exatamente. Você sabe que eu fui no carnaval deste ano, no Sambódromo, aqui em Porto Alegre. Eu fui só pra ver o Porã na escola de samba, o Porã lá na bateria da Imperadores. E aí? E não consegui ver. É o terceiro melhor carnaval do Brasil, porque toda a cidade do Brasil diz que tem o terceiro melhor carnaval do Brasil. Não estou gabaritado a opinar. Neste terreno. Mas é o quê? É atrás de Rio de Janeiro e Salvador. São Paulo. Então é o quinto. Não, é Recife também. Mas de desfile de escola de samba, todas as cidades dizem que são a terceira melhor. São Paulo. Uruguaiana diz que é o terceiro melhor carnaval do Joinville, Brasil. Joinville é o terceiro. Floripa diz que é o terceiro. Joaçaba diz que é o terceiro melhor. São Gabriel diz que é o terceiro. Cara, em Recife tem um evento muito legal. Tem o de Uruguaiana, que é clássico. É depois. Em Recife tem um evento muito legal, que é o Rec Beat, cara. Que é um festival de rock, pop, música tradicional deles lá. Que eles misturam tudo de graça pro público, assim. Então quem não quer curtir samba e frevo, vai lá pra uma parte de Olinda, cara. Isso aí reúne em torno de 10 a 15 mil isso pessoas. É spam, não é, cara. Eu pensei que o Lelê fosse ter 10, 20 pessoas, reúne mais ou menos. Não, cara, é de 10 a 15 mil pessoas por noite. Sabe? Vários artistas, todo ano eles levam um gaúcho pra tocar. Tudo que é de graça não lota muito, né? O que eu mais gosto do carnaval, não sei se vocês vão dividir comigo a opinião, mas o que eu mais gosto do carnaval são os bailes transmitidos pela TV. À noite, os bailes gays. Que eu gosto. Maravilhoso. Os bailes gays, o Clube das Panteras, não sei o que é das Panteras, o Gala Gay. Muito bom. Isso é o mais legal de tudo. Muito bom. Sempre tô no Gala Gay. Demais. Sempre tô, mas tô disfarçado, né? Não apareço. Mascarado. É meio Boris, como é que é? É o Boris? Clóvis Bornai. Este ano foi de quê, Neila? Eu fui de marinheiro. Maravilhoso. Tá bem, ô marinheirinho. Vamos nós com o dia 29 de novembro de 2011 em fatos aqui pelo Clique RBS. Hoje é dia do café. Que beleza, tô tomando meu café aqui. Que beleza. A Polícia Rodoviária Federal realizou uma apreensão no mínimo inusitada na madrugada de hoje. Uma vaca foi encontrada dentro de uma Kombi na BR-290 em Eldorado do Sul. Por volta das 2 horas da manhã. Dentro do veículo, com placas clonadas, o motorista e o passageiro transportavam também 2 adolescentes e 1 criança. Mas que carro grande é esse, cara? Uma Kombi? Ah, bom. Porque eu acho que a vaca ia virar bife. Isso é certo. E as crianças? Ah, não sei. As crianças. A vaca tava de cinto. Não iam virar bife. Ele trocou a vaca pelas crianças, é isso? Não, não, cara. Na Kombi estavam a vaca, a criança, 2 adolescentes e 1 motorista. Ou seja, 5 ocupantes. Tá tudo certo. 5 ocupantes. Quem que estão reclamando? Parece que carregar uma vaca. Não pode carregar, se eu tenho uma vaca, não posso carregar minha vaca. Ela tava sentada no banco com o cinto de segurança, tá tudo certo. Não precisa cinto de segurança, porque cinto de segurança é pra humano. Negativo. Não, a vaca tem que usar cadeirinha. Eu carrego o cachorro no carro de cinto de segurança. Quando eu carrego meu botijão de gás, eu boto cinto de segurança nele. Tá certo. Ô, meu, parece anedota isso aí, né? Tava numa Kombi, uma faca. Isso mesmo. 2 crianças, um padre e um americano. Não, mas nós queremos aqui agora o porquê o nosso querido Alessandro, da Polícia Rodoviária Federal, nosso amigo, nosso bruxo, irmão, camarada, nos esclareça por que que pararam e apreenderam a vaca e a Kombi. E aproveita e diz que vai ter bem. Placa clonada, ok. Ah, bom, é verdade. Aí já ferrou. A vaca era malhada. Tem culpa, né, pô? A vaca tava malhada. É, a vaca que é esperta, né? Que já nasce malhada pra não ir pra academia, né? Certo. Não, mas sabe que geralmente tem muitas pessoas que têm Kombi e tiram aquele primeiro banco, assim, da Kombi, né? Fica um espaço maior, assim, pra carga. Isso. Então, o de trás, né? É, o primeiro. São 2 ou 3 bancos. Eles tiram o primeiro. Isso. Aí fica ali o banco de trás, dos de trás e o motor. Não é, cara. Vocês lembram que em Porto Alegre, há muitos anos, o táxi lotação era Kombi? Era Kombi, exatamente. Claro. Hoje, os mais idosos falam, vó, pega a Kombi e vai no centro. Pega a Kombi e vai no centro. Exatamente. A lotação era uma Kombi? Era uma Kombi. No Rio de Janeiro tem muita Kombi e van que faz lotação, trabalho de lotação. Muitas delas irregulares. É ilegal. Kombi, muitas delas financiando a milícia. Milícia, né? De policiais. Exato. Sabe quanto ganha um cara da milícia que controla transporte? Não tem relação com esse tipo de gente, Marcos. 170 mil reais por dia. Cara, fica a dica aí, né? Dia. Ah, vou largar o rádio. A milícia ganha com o transporte legal. Por isso que em Porto Alegre já abriram ponto em Porto Alegre. Tem franquia aqui? Tem franquia. Tem carros e vans ilegais fazendo já esse transporte, inclusive transporte de criança. Transporte escolar de criança ilegalmente. Ah, não, mas isso é complicado. Criança especialmente é complicado. Agora, eu tenho conheço uma pessoa que optou em um determinado momento na vida o pai ia investir nos filhos, tá? 3 gêmeos, ia investir nos filhos. Ó, faculdade pros 3. E o cara falou, não, pai, pera um pouquinho. Eu queria que tu me desse a grana aí pra eu abrir o meu negócio. Aí o cara, com a grana... 10 pau! Comprou 2 carros de luxo. 2 carros de luxo, 2 carrão de luxo. E ele faz serviço de motorista particular VIP, VIP por telefone. Né? As pessoas, eu quero que tu me leve no aeroporto, tenho voo tal hora, tem que estar aqui. O cara mas tá ganhando assim, uma grana. Não, mas acho que isso é legal, assim, né? Não, precisa de regulamentação. Ele é motorista. Mas ele deve ter, né? Mas acho que aí ele não tem nenhuma nada. Ele é nada. Olha só, artistas. Na realidade, deveria ter, porque ele tá prestando serviço, tá ganhando pra isso, ele teria que ter uma empresa. Ih, Júnior, te ferrei. Eu tô transportando. É que na realidade, tudo que o dinheiro circula, tudo deveria pagar imposto. Sim. Tudo. Mas fala, óbvio que muita coisa não aparece. Vou usar transporte escolar também, eu transporte estudantes de odontologia de 21 a 23 anos. Esse serviço que teu amigo faz, que ele é muito utilizado na produção de shows com artistas de um porte. Porque geralmente artista de porte maior não gosta. Não é, cara. No planeta tu vê isso. O Vitor e Léo chegaram cada um num carrão lá no planeta. O Metallica, agora, quando teve em Porto Alegre a última vez, eles já andaram 4 automóveis luxo, um pra cada um. Isso aí. O Falcão do Rapa usou no planeta um carrão de luxo. E geralmente esses motoristas. Ficou lá dentro. Esses motoristas, eles têm que ser bilíngues, pra quando é artista internacional. E eles não podem, é regra número 1, eles não podem dirigir a palavra ao artista. Só ele pode responder caso o artista comece a fazer pergunta. Isso aí é spam, né? Não é, cara, eu trabalho com isso, cara. Tem que ser motorista homossexual, por acaso o artista também pode, né? E o Paul McCartney queria um motorista que não tivesse consumido carne nos últimos 7 dias. Por causa dos gases, né? O Paul McCartney que sentiu exatamente o cheiro. Imagina, aqui no Rio Grande do Sul ia ser vegetariano. Será que ele conseguiu alguém aqui? cara tem que comer um churrasquinho. Bom, vamos ao segundo dos 12 destaques comentados do Clique RBS. Começou tranquilo. Uma empresa. Chefe do tráfico de drogas no norte da ilha, em Florianópolis, foi preso na Operação Matuto. É o neném? Da Polícia Civil. O Damacir Cândido, de 38 anos, seria responsável por abastecer o comércio de droga do norte da ilha. Acho que o neném é lá de sul, né? Da costeira. É, o neném é da costeira. O neném é costeira. Esse aí qual é o... Damacir. Damacir. Damacir, o Dama? Não é da minha época. Não é da minha época. Como assim, cara? Quando eu morava lá em 2006, esse cara não era grandão ainda. Minuta do contrato entre Inter e Andrade Gutierrez deve chegar ao Beira-Rio hoje. Vamos liberar no aeroporto. Vi umas caixas de som subindo aqui, ó. Vai ter recepção no aeroporto. Faltam apenas alguns detalhes na negociação entre o clube e a construtora mineira. Sim, mas isso é tudo que tava faltando até agora? Mas continua faltando? Tu pode ter certeza que essa minuta vai chegar no Beira-Rio domingo às 19h12. Depois do Inter fora Fora da Libertadores. Aí nós vamos comemorar o contrato com o Andrade Gutierrez. Tocar fogo na minuta. Eu gostaria de utilizar... alguns clubes fazem quando perdem, quando são rebaixados, comemoram site, ônibus e tudo mais. Eu gostaria de comemorar a minuta do contrato. Verdade. Eu pagava uma laminuta aí pra... Eu gostaria de usar a força desse microfone, Alexandre Federer, como representante da torcida colorada. Solicitar. Mais do que isso, do conselho deliberativo do seu clube, né, Lelé? Porque caso realmente essa minuta seja assinada na próxima semana e que as obras recomecem, que agora no mês de dezembro, conforme previsto, que a torcida do co-irmão utilize. Olha, não te trai, No teu. Me engasguei. Que é o torcida do co-irmão. Atlético Paranaense pode falar. Deixa eu falar aqueles momentos em que o cara não pode errar e erra sem querer, né? Engasguei. E aí é o seguinte, cara, eu gostaria que vocês usassem co-irmãs. Utilizem o mesmo ímpeto que vocês têm pra cobrar a chegada da minuta, utilizem para cobrar a prefeitura da cidade, que tá tudo atrasado. A culpa nunca é do Inter, né? Não, eu só quero que utilizem a mesma coisa. Vai tomar banho, a infraero, já viu o puxadinho? O co-irmão tem a ver com isso? Vocês já viram o puxadinho que tá sendo feito no aeroporto? Vocês já viram? Mas mas eu não entendi por que tu tá fazendo apelo pro co-irmão e não pra todos os portugueses. Porque o grande problema, o único problema do aeroporto também, o único problema da Copa aqui é o Inter. É o único quem problema. Quem foi que disse isso? Vocês adoram, só falam do nosso estádio. Chegou uma laminuta, vai. Olha só. Seguinte. É do tudo pelo social a laminuta do contrato? Ou é rachi? Se for tudo que é pelo social, é boa. Morte, pois não, Cassio? Vocês viram que um executivo da Andrade Gutierrez foi assassinado na capital da África do Sul, que é... Não, é Moçambique. Não, foi em Maputo, né? Maputo, Moçambique. É isso aí. Mas não é, qual não é, nome não foi na África do Sul? Não, foi Maputo. Então tá. Pois é, não, mas foi lá, mas foi perto. Maputo, foi lá, é, capital de Maputo. E o cara foi... eles não sabem porque o cara é mineiro, acho, né? Porque Andrade Gutierrez é mineira, né? E o cara foi assassinado lá e não sabe o... Então é por isso que não faz a reforma Beira-Rio. Não tem nada a ver, só um parênteses. Aí. Agora é que não vai chegar a minuta, apareceu morto. É o ano sabático da Andrade Gutierrez. Morte aí, de vereador de Chapecó pode ter sido homicídio. O Marcelino Chiarello, do PT, foi encontrado morto nesta segunda-feira em sua casa. Delegados trabalham com suspeita de que cenário tenha sido forjado para parecer suicídio. Ele foi encontrado amarrado com uma linha de nylon, só que essa linha estava muito alta, ele não alcançaria sozinho e tinha muito sangue no quarto. E sangue não tem a ver com suicídio, né? Tem. Depende da forma, A linha de nylon corta, né? Aí pode começar, claro. Cara, vamos deixar pra polícia falar sobre isso, né? Da segunda vez que eu me suicidei... Empresa aérea. É bobagem, não dá bola. Não, porque é um troço. Cara, é que eu me lembrei de Mário Quintana agora quando falou isso. A primeira vez que me assassinaram, levaram meu sorriso. Olha que poeta. Fala do velhinho, né? Salvou. Ainda bem que temos um Fetter para contrapor o Não, porque tem uma coisa que o cara tem que fazer bem feito, que é o suicídio. E o homem bomba também, né? O cara que é um suicida incompetente, ele vira motivo de chacota, porque nem isso conseguiu fazer, né? O pessoal fica comentando na festa de família, ó, aquele lá é o Leandro, ó. Tentou se matar, o idiota não conseguiu. Tá lá, ó. O cara ficou com sequela. Meu Deus. Tu tem um primo que foi homem bomba, né? Que ela é, aliás, homem bomba, né? Só matou um gato. Deu. Morreu e matou só um gato, cara. É burro. Empresa aérea American Airlines, aquela que bota o voo lá dentro do seu escritório, anuncia concordar. Deixa dentro do escritório. Deixa o passageiro dentro do escritório. Deixa o passageiro lá dentro do escritório. Anuncia concordata nos Estados Unidos. Companhia informou que vai continuar as operações com seu funcionamento normal e que seus clientes continuarão recebendo os serviços aos quais estão acostumados, mas que não vai pagar nada pra ninguém. É, eram de malandro, né? Pede concordata pra não pagar a dívida e segue faturando. Ah, eu também quero, né? É. Sabia que pessoa física pode pedir falência? Pode. Pô, como é que faz? Posso sair mais cedo? Passa aí o site. Falência, minhafalência.com.br. Se tu tiver dívidas no valor de 10 vezes o teu patrimônio. Tá. Tá valendo, tá valendo. É, pera aí, tu só precisa fazer as dívidas agora. Então. Não, eu e um patrimônio sim, primeiro. Sim, mas aí tu vai ficar 20 anos. Patrimônio zero, conta. Patrimônio, 20 vezes zero. Patrimônio em que o bem está no nome de uma instituição financeira é patrimônio? Conta também. Não. Mulher. Novo Hamburgo começou o racionamento de água por causa do baixo nível do Rio dos Sinos neste novembro seco. Foram definidas 5 regiões que terão o fornecimento de água interrompido em forma de revezamento. A cada dia, uma região será afetada. O racionamento será sempre das 10 da noite às 4 da manhã. Em São Leopoldo, o prefeito Ari Vanazzi assina hoje decreto que proíbe lavar calçadas, carros e telhados e também encher piscinas, por exemplo. Boa. Claro, né, cara? Ô, cacete, cara, tem uma piscina, eu quero encher, quero usar. Como tu só pensa em ti, cara? Então, há quantos anos sujando o Rio dos Sinos ali, né? Ah, pois é. Quem sabe decreta, faz um decreto punindo quem polui o Rio dos Sinos. É, mas não é pela poluição, é pelo nível, não chove. Não, okay, mas também. Baixa o nível. Por que não fiscaliza os corpulhos que jogam mercúrio dentro do Rio dos Sinos? Aumenta a poluição, baixa o nível, raciona água. E outra, meu, quero meu carro limpo. Quero meu carro limpo, apesar de fazer mais de 3 meses que eu não lavo meu carro. Quero meu carro limpo. Ai, cara, tô brincando, tô com o prefeito, tamo junto, prefeito. É isso aí. Lavar calçada com água. Não, lavar calçada é brabíssimo. Não, prefeito, mas é legal lavar uma calçada com a mangueira. Não, é legal. Canoas não sai de ti, né, cara? Uma coisa é outra coisa. Regando a calçada. Ah, cara, aquele cheiro de laje molhada. É bom, meu. Fumando cigarrinho. Da laje. Vá curtindo. Coisa errada, né? E aí, tomando uma latinha, né? depois pegar o carro pra balada. As folhas indo pro bueiro. É bom. É bom fazer coisa errada mesmo. Calçãozinho Adidas. Elite. Pé no chão. Pé no chão, lixando as unhas na laje. Mas deixa. É com a base pobre, cara. Falta água aí no... Eu gosto. Falta água no mundo, mas não é culpa do meu vô, porque o cara que eu conheço que mais economiza água é o meu vô, cara. Não pode fazer nada, eu vou escovar os dentes, ele fecha a torneira, Marco. O Hugo é um cara consciente, meu. O impressionante é isso, que os antigos sempre disseram pra nós... Não, deixa a torneira aberta quando tá escovando os dentes. Olha, a torneira tá pingando. E mesmo assim faltou água. E faltou água igual, então vamos lavar a calçada. O banho demorado, né, que reclamava. Tem uma fase da nossa vida que o banho era mais demorado. Cara, né? A aguinha que o meu avô deixa a dentadura dele é a mesma desde 78. Ele não troca água pra economizar. Que nojo, cara. Olha só, como meu. Eu sempre digo, enquanto a minha avó dormia, o copo dela sorria pra mim. 2011 é o 10º ano mais quente da história do planeta, desde 1850. Quais foram os outros 9? Os 13 anos mais quentes da história se concentram nos últimos 15 anos. Ou seja, nos últimos 15 anos tivemos os 13 anos mais quentes da história. Caraca, isso tende a aumentar, né? Óbvio. É só uma fase, querido. Não existe esquecimento global que dizem, hein? A temperatura, Almir, média da última década é 0,5 grau maior do que a da década passada. Média, temperatura média. Buraco da camada do ozônio, né? O buraco da camada do ozônio é por causa disso. Vai desacelerar as capotas. Calotas. Capotas. Ozônio. Ozônio. Isso. Árvore de Natal que estava sendo montada no trevo de acesso a Braço do Norte pegou fogo. Exatamente. Infelizmente tivemos um problema na hora da solda. A gente tem abesuntado a árvore toda. com óleo, né? Pra ela ficar melhor. Imagina as crianças, cara. Olha... Almir, tu não pode mais fazer isso, pegou Almir. Pegou fogo, olha que sacanagem, agora velho. Agora virou uma... aquela arbusto que conversava com Moisés. Né? Virou... teve uma outra representação bíblica agora. O arbusto que pega fogo. Cara, a árvore, segundo a polícia... Que barra. Teve combustão espontânea. Ah, não foi culpa, Almir. Não foi culpa de ninguém, tá? Ninguém teve combustão culpa. Espontânea. Já safa, Almir. Isso acontece, né? De vez em quando. Ai, é espontânea. Combustão, né? Espontânea, cara. Onde que foi? Braço do Norte? Braço do Norte. Cara, no sul de Santa Catarina. Que pena, né, cara? Todo mundo esperando. O Braço do Norte fica no sul. É, do Rio, você ia falar isso. É, né? Isso é spam, cara. Não é. Porra, tudo é spam pra ele. Tá no cara. Clique RBS, cara. Vamos lançar aqui o prêmio 2011, o prêmio Pretinho Básico 2011. Às seis. Só tem que fazer uns áudios hoje. Então fique ligado aí, nós estaremos lançando às 6 da tarde o prêmio. Tradicional prêmio. Tradicional prêmio, os melhores do ano. Os melhores do ano. No Pretinho Básico. Homem 24, Marcelo. É verdade, amigo, um homem fantasiado de boneco de neve foi preso no desfile de Natal de Charleston. No estado de Maryland. Ah, lá em Chester, Maryland, tem muito desfile de Natal. Porque ele foi acusado de agressão e má conduta. Ah, imagino, cara. O boneco de neve, a fantasia dele tava derretendo. O cara se aproveitou. Deu um supapo nos... roubou uns chocolates. Tava agredindo, tava derretendo a fantasia de homem de neve dele. Ah, deve ser meio difícil bater nas pessoas fantasiadas de homem de neve, né? Não é difícil, não. Posso te mostrar, o vagabundo. Eita! Americana leva multa de $167 por usar um aspirador de pó de madrugada. Ah, não, aí tem que tomar mesmo, cara. Não dá, né? De madrugada, país da punição, isso é um país de verdade, um país sério. $167. Porque usou o aspirador de pó de madrugada. Não, o Maradona também usava direto o aspirador de pó de madrugada. Madrugada não de... dormia aquele homem, parece, cara. Proprietária diz que duas lâmpadas da sua cozinha funcionam há mais de 52 anos. Essa é uma história impressionante, amigo. Uma história inacreditável. Essa é uma outra. No jornal Clique Recorte. Uma história impressionante. Você não imagina como termina o desfecho dessa história. Como termina o desfecho. Um caso que ocorreu em Lafayette. Não, lá em Lafayette tem muita lâmpada. Grande tecladista dos anos dourados da Bossa Nova, do Roberto Jovem Carlos. Guarda. No estado de Louisiana. 52, olha a imagem da casa tá dela. Tá meio fraquinha a luz já, né? Há 52 anos, a mesma lâmpada. Tá só no aramezinho ali, ó. Depoimento da Kerry Buckler, dona da casa. We never have to substitute. Nós nunca tivemos que trocá-la. Aprende de inglês, né? Use a just that lamp. Nós usamos for essa lâmpada 52 years. Há 52 anos. I buy it. Eu comprei. In the house of KG. Na casa do KG. Exatamente, amigo. E esse é um caso para o nosso detetive virtual com Tadeu Schmidt. Vem aí, Tadeu. Ué, tá confundindo tudo, cara. É, infelizmente não deu pra contratar o Tadeu ainda. Vai ser difícil. Vai daí, Pikachu. Obrigado, Mr. P. Obrigado, Marcelo. Vai, Mr. P. Mr. P de Piane. Três amigos ali no meio de uma pescaria. Tranquilinhos, três. Aí daqui a pouco, um deles comenta. Olha, essa parceria aqui na pescaria tá me custando caro, rapaz. Tive que prometer pra minha mulher que... e almoçar com a mãe dela nesse final de semana. Em função disso, consegui a pescaria. Aê, beleza. Aí o segundo fala. É, pra mim vai custar mais caro ainda do que tu imagina. Eu tive que prometer pra minha mulher lavar a louça do jantar durante toda a semana pra poder vir aqui na pescaria. A inteira, na pia. Aí o terceiro disse. Ih, pra mim saiu de graça, rapaz. Opa, mas ué, como assim? O que é que é? Hoje, quando eu acordei, olhei pra minha mulher, olhei bem pra ela e disse. Olha, hoje eu tô afim de pescar com meus amigos. Ou isso, ou eu passo o dia inteiro pelado do teu lado. Quem tu quer? Pô, que boa, coisa, boa. Hein? É ruim o homem pelado do teu lado, né, cara? Eu acho bom. Só porque a minha mulher pede pra eu ficar pelado lá dela. Sim, mas tua mulher acho que tem. Ela até gosta de ver coisa o feia. O dever de pedir, né? Mas do teu lado, lá da gente. Assim, essa época do ano tá mais propícia pro cara andar peladão na casa. Propícia, né? É o Ronaldinho Gaúcho que o diga, né? Pô, aliás, essa noite, calorão pra dormir, hein, cara? É, já rolou tá um ventiladorzinho. Já teve que rolar um ventiladorzinho, não, janela aberta. Não, cara, ar-condicionador. Ainda ventilador. Ah, não. Fecha a garganta. Ar-condicionado. É uma bichinha mesmo, né? Tá aí outra coisa que eu não tenho, ar-condicionado. Não tenho em casa. Não, é bom, né, cara? Acho uma perda de dinheiro, de... É verdade, é melhor ficar dormindo suando, né? É, suando que nem um porco. Eu abro qualidade de vida, né, Piange? Eu qualidade abro a janela, sono, as mosquitão entrando. Isso, aí o morcego, dengue, agora tá beleza. Pega mosquito no 12º andar. Não, vai, sim. Eles não voam tão alto. O mosquito voa abaixo, o mosquito da dengue. É verdade, sabia? Isso é spunk. O mosquito da dengue não pica no braço, porque ele voa só à altura do joelho. Isso é spunk, cara. Sério mesmo, caraca, verdade? Não, é. Não chega lá. Não, mas aí tem os que picam assim. Mas tem os que sobem de elevador, cara, eu, Marcos Pianges, tá? Que amo as corporações, certo. Amo o McDonald's, os azulejos, a Rede Globo de televisão. Azulejo? É, eu não gosto de areia, eu gosto de azulejo. Ah, tá. Coisa concretada. E aí eu sou um dos caras que eu conheço que menos impacto causa no ecossistema. Cara, só a tua presença já é um impacto. É um impacto. Eu não uso ar-condicionado, meu carro tua presença é impacta o suficiente. Impacta o meu ambiente. Separa o lixo. Tá certo, as árvores murcham, as criancinhas correm. Não precisa fazer nada. É, tá certo. Então. Agora, sobre o teu carro, eu tinha só uma ressalva. Teu carro anda muito desregulado, cara. Esses dias eu via subindo a rua atrás de ti aqui, deu uma fumaceira preta, rapaz. Não, mentira. Tô falando sério. Tá queimando o óleo do teu carro. Também, né, cara? Deve ter sido, deve ter, sei lá. Eu vou vender, cara. Vende. Tá queimando vende, o óleo. Dá. Tem alguém que tu não goste, dá o carro pra essa pessoa. Mensageiro da caridade. Dá pro Lelê. O Lelê tem o carro melhor que o teu. Eu também. Lelê é empresário. Eu tô bem atolado de dívida pra pagar o carro. Vai, Cajezinho. Sherlock Holmes e Dr. Watson vão acampar. Montam uma barraca, fazem uma boa refeição, quando bebem uma garrafa de vinho e deitam-se pra dormir. Algumas horas depois, Holmes acorda e cutuca seu fiel amigo. Meu caro Watson, olhe pra cima e diga-me o que vê. Eu vejo milhares e milhares de estrelas. And what it means? E o que significam? Muito obrigado, Maurício. Astronomicamente significa que há milhares e milhares de galáxias e potencialmente bilhões de planetas. Astrologicamente observo que Saturno está em Leão e teremos um dia de sorte. Opa. Temporariamente deduzo que são aproximadamente 13h15 da manhã pela altura em que se encontra a estrela polar. Opa. Teologicamente posso ver que Deus é todo poderoso e somos pequenos e insignificantes. Meteorologicamente falando, suspeito que teremos um lindo dia amanhã. Que mala! Correto? Holmes fica em silêncio e em seguida responde: Watson, seu imbecil! Isso significa apenas que alguém roubou nossa barraca! Vem aí Sherlock Holmes 2 com Jude Law e o... Baita filme! Baita filme! O 2, é bom. É com o Guy Ritchie, O Guy Ritchie, depois que largou a Madonna, voltou a fazer filmes legais, né, cara? Coincidentemente. É, ele deu uma fase horrorosa. Isso ali, é espanha, ele fez um filme que é uma bosta, que ele fez pra Madonna, aquele da Ilha Deserta. Sim, uma foi o auge, brava. Ele fez pra Madonna. Aquele aí filme foi é ruim. Top. Mas é que tem... Desculpa, foi mais forte que eu. Tá bem. A família cresceu e terei que comprar um carro com um porta-malas maior. Não é fácil ter que levar carrinho de bebê, bolsa de bebê, mala do bebê, mala da sogra, mala da mulher, a sogra. Portanto, gostaria de anunciar meu carro, que é um Celta 2009 branco. Único dono, travas elétricas, R$20.000 o cara tá pedindo no Celta 2009. E aí, deve Maurício? Deve ser o Celta Spirit, é o branco, né? É o branco. Favor contatar pelo e-mail vendocelta2009@hotmail.com. Quanto ele quer? R$20.000. Ai... Aí fica a dica pra ele comprar uma Kombi, né? Como é, tá quanto é que tu paga, Almir? Quanto é que tu paga por esse Spirit aí? 10 pau, Almir. Tô aqui. Leandro Damião me mandou uma mensagem, tá ouvindo? Boa, legal, obrigado. Abraço, Damião, tamo junto. Estou aqui para ajudar meu pai a vender nossa casa em Pinhal. Não vai ter mais a gente lá no Pinhal. Diz o cara aqui. Agora o Pinhal não vai ter mais a gente lá. Pois é, por falar nisso, a casa fica muito perto da casa do Duca e da Ingra. Estão sempre por lá curtindo a praia. A casa tem 3 dormitórios, cozinha e banheiro com uma garagem para 2 carros. O cara tá usando de argumento para venda. os vizinhos. A proximidade do Duca e da Índia. Bom vendedor. Tem espaço que permite também que você faça seu churrasquinho com uma bela graminha ao lado, chuveiro, para aquela ducha. Quanto? R$85 mil brasileiros. Deixa R$85 mil aí. O preço está mais baixo que casas na mesma região. Fotos e negociação com o Roberto pelo e-mail robertofornari@bol.com.br. Parente do que? Roberto Fornari, @bol.com.br. A família Vida Mansa, né? Na praia, né? Só vive na praia. Escritório na praia, né? Escritório é na praia. Ô, gente! E aí, homizinho? Tem a máquina agora que o Almiketing tá lançando, a Inova Almiketing. Traz até você a máquina de cartão de crédito e débito Cinelo. Essa é a minha. É a máquina de cartão. É a Cinelo, gente. Você que é chinelo e uma outra vez ao dia faz uma contravenção abordando pessoas na rua com uma arma e pedindo dinheiro. Agora tu pode aceitar cartão. Agora você, ladrão, pode aceitar cartão de crédito ou débito. Qual é a bandeira? É a Cinelo. Cinelo. Exatamente. Tem uma parecida que é a Cielo, né? Exatamente. Aceita crédito e débito. Crédito e débito. Débito. Exatamente. E tem também, você ladrão, assalta a pessoa. Passa a tua carteira. Ah, não tem dinheiro. Então, pode pagar no cartão. Tira a maquininha do bolso. Já. Tira a maquininha. Pô, eu sou um alvo tranquilo pra esses caras, porque eu nunca tenho dinheiro no bolso. Crédito só ou débito. Cartãozinho de crédito. Cada vez menos as pessoas saem com dinheiro, menos, né? É então, pô, acho que é crédito ou débito. Essa invenção nem do cheque Almir o Banco Central deixa usar. É espetacular. Isso é maravilhoso, sabe por quê? Porque hoje em dia, a classe dos ladrões não são defendidas por nenhum sindicato. Nenhum sindicato. E o que acontece? Hoje em dia não tem um padrão, uma tabela pro roubo. E o ladrão, coitado, só pode te levar agora R$1.000 se vai lá no Caixa Econômico. Certo. No Caixa Econômico? Não é no Caixa Econômico. É eletrônico. Aí tu vai lá e sobe o máximo de R$1.000. Coitado do ladrão. Tava querendo levar 1.500 naquele dia, só levantou 1.000. Como é que vai chegar em casa pro chefe dele? Vai apanhar da mulher. Vai apanhar do chefe. Tem meta, vai ser demitido. Tem meta. Então, agora com cartão de crédito e débito do Almir, tem mania, Cinelo, você vai poder aceitar várias quantias e parcelar o seu roubo, gente. Pô, que beleza, mano. Dá pra parcelar em até 10 vezes. Parcela o seu assalto, querido. Coisa boa, agora fim de ano que a galera rouba muito. Agora exatamente, vai ser legal. Cartão Cinelo. Tá bom, gente? Muito bom, Almir. Dá pra dar a entrada pra 60 dias? Ah, essa é uma importante. Eu quero saber se na hora de digitar sem o ladrão vai dar aquela olhadinha pro lado. Que já vai os caras. Todo comerciante dá uma olhadinha pro lado. Boa, Lelê. Muito bom. Aí. Obrigado, Almir. Foi criação minha, mas inspiração. Sensacional. Ricardo Braga. Show de intervalo. Voltamos em seguida com o Pretinho aqui na Atlântida. Você aproveita o intervalo pra ligar pro seu corretor, pedir pra cotar com a HDI o seguro do seu carro. Ontem nós tivemos aqui o depoimento de um ouvinte e hoje tem mais um caso aqui, cara. O Antônio, que mandou um e-mail contando que comprou um Gol Zerinho e na HDI ele pagou R$1.327 pelo seguro. Sabe quanto que na outra seguradora mais barata ele conseguiu? R$1.590. Economizou R$200 na diferença, economizou 20% na diferença, na real. Então é essa barbada. Liga agora pro teu corretor e pede pra cotar com a HDI Seguros, que é de bate pronto. Estamos de volta com o Pretinho Básico pela Rede Atlântida. Muito obrigado pela sua audiência. 18 minutos para as duas. Coca-Cola, torcer é a maior felicidade. Nova skin, um cervejão. Se beber, não dirija. As melhores ofertas Vivo estão na Colombo. Você pode, você merece. Panvel, você sempre bem. Agora no Pretinho Básico. Bola, bola nas costas. Ó, doutor Alceu. Doutor Peter. Tudo bem, doutor Alceu? Tudo certo. Tudo jóia. Doutor Alceu. O Rodi vai sair do Grêmio, doutor Petra. Mas como assim, doutor Alceu? Quando? Hoje de tarde, parece que vão anunciar que vão mandar ele. Vai rescindir o contrato do Rodi. Mas às vésperas de um Grenal. Não, mas ele sai depois do Grenal. Ah, sai depois. Mas pra rejeição é insuportável. Ah, mas, ok, mas anunciar antes do Grenal, por quê? Cara, de repente até pra a torcida despedida, né? O Grêmio tem três opções de treinador, doutor Peter. O Luxemburgo, o Caio Júnior e o Nelsinho Baptista. Baptista. O Baptista. Qual prefere, KG? Pô, Luxemburgo, sem dúvida nenhuma. Entre os três, né? Mas aí é aquela coisa que nós estávamos falando aqui no intervalo, é, né? O problema é que o Luxemburgo tem uma perspectiva de Libertadores aí com o Flamengo, né? Uma das chances do Flamengo não ir para a Libertadores é o Grêmio perdendo o Grenal. Deus do livre. Uma das, né? É, mas uma é difícil, porque só depende do Flamengo, né? Com o empate, o Flamengo tá na Libertadores, independentemente dos outros resultados. Então, só que vai jogar o clássico com o Vasco, e o Vasco querendo ganhar, porque é a única possibilidade de ser campeão. Ou seja, tudo pra última rodada. E depois os caras dizem que o campeonato de pontos corridos não tem graça, né? É. Ô Davi Coimbra, pelo amor de Deus, absurdo, Davi Coimbra. Né? E não, Davi não entende nada de futebol. O Davi Coimbra não entende, sim, mas ele não bota entende, na cabeça não. Que tem que ser, pô, já tem a Copa do Brasil que é mata-mata. E ainda chamou o campeonato desse gostos, ano, sabe? Um dos mais... Muquirana, cara. Por causa do Figueirense. Um baita de um campeonato. Botou até a terra. Pois não, doutor Alceu. O Avaí vai aumentar os preços pro clássico com o Figueira, doutor Pepe. É agora ou nunca. Vai ser R$1.000 a arquibancada. É agora ou nunca. Vai cobrar 100 pila, doutor Pepe. Mas quem é que vai no jogo daí, cara? Vocês não querem que vá a gente no estádio, né, cara? Bárbaro. Um salva de palmas pro dirigente. Sacanagem. Não existe. É uma mediocridade isso, né? É uma falta de boa vizinhança absurda, né? Quanto menos pila. Gente tiver no estádio, melhor. O que os caras vão fazer lá? Não é ridículo. Não, menos gente do Avaí, do Pedro. Do Avaí, do Figueirense também, não, né? Não, mas porque... o Figueira tá querendo aí, né? Tá, é. Pois é, mas é que aí tu aumenta, não, as pessoas não vão. É que a possibilidade de dar uma merda num jogo desses é grande, né? Que tipo de? Tipo de provocação. Ah, peraí, eu não acho. A Mancha da Catarina não tem isso. Não, tem sim. Tem bomba. A Mancha Azul já jogou uma bomba na torcida do Cristiano. Um velhinho perdeu uma mão. É verdade, te lembra? É verdade. O último episódio foi quando a torcida do Avaí entrou na ressacada e quebrou toda a ressacada lá. Agora, convenhamos. É que o Avaí já tá rebaixado, entendeu? Então não tem esse agravante. Não, se mas tivesse é a provocação. Okay. Mas não vai vir, E no jogo do Figueira contra o Corinthians. A torcida organizada vai entrar no estádio igual. Se for pra dar merda, vai dar merda igual, independente do preço do ingresso que a torcida organizada não vai pagar. Teve uma tirada muito boa na torcida do Figueira agora no jogo contra o Corinthians. Um caixão azul e branco já caí. amigo. O que mais, doutor Alceu? O Bolívar, né, doutor Pepe? O que tem, Bolívar? Pegou a pena ao mesmo tempo que o outro vai ficar no hospital, ele vai ficar sem jogado. Que palhaçada, isso aí desautoriza o juiz dentro do campo. Isso aí é o seguinte, ó. O juiz não manda nada. O que o juiz deu lá, disse: não é nada, segue o jogo. O juiz não deu falta e foi absolvido. Não, deu falta em dois toques. Ah, tá ok, mas não expulsou. Eu acho justo. Cara, eu acho justo. É um absurdo, é do futebol o cara ser lesionado num não, choque. Não, cara, foi do futebol, foi na entrada assim, imprudente do cara. A lei trabalhista, trabalhista vale mais que a lei esportiva numa ordem hierárquica? Não. Acho que sim, né? Não, a lei esportiva. Sim, até porque os atletas. Ela se rege, ela não. Ok. Ela mas a lei trabalhista não permite, não pode impedir uma pessoa de exercer sua profissão. Pela lei. Da profissão. Mas pela é um lei acidente de trabalho. Então o que eu tô dizendo é a teu favor, meu querido. Mas o Inter vai recorrer, né? Pela lei trabalhista, o Bolívar não pode ficar impedido 6 meses de trabalhar. Tem uns caras que deveriam ser impedidos. Vai tentar um efeito suspensivo pro Bolívar no Granal. Tem uns apresentadores de televisão aí que tinham que ser impedidos de trabalhar. A verdade é que nós estamos discutindo opiniões e ideias. O fato é que eu concordo com o Maurício. Na minha opinião, o jogador que tem uma atitude imprudente e causa dano ao outro, é justo que ele fique no mesmo tempo parado. Mas logo quem falando, vocês tinham o Sandro Goiano e Dinho, rapaz. Como é que é isso, velho? Não, você respeitar, rapaz. Como é que tu vai avaliar se o cara foi imprudente ou não? Você é do Grêmio, eu vi ganhar um pano daquele da torcida. Quaca pro Sandro Goiano dentro do Olímpico. O Fetter, numa disputa de bola com o Potter, rompeu os ligamentos do Potter. O Potter ficou 6 meses. E eu continuei trabalhando. Carniceiro. Se isso acontece no futebol, o Fetter ficaria 6 meses fora, por causa do jogo. Tu já viu muitas entradas desleais no futebol? Cara, a entrada do Bolívar não foi desleal. Ronaldinho no Ney agora domingo. Foi igual. Só foi fora da área. E o Ney tirou o pé. Essa discussão não vai levar nada. Não vai levar. O fato é que cada um tem a sua opinião. Eu acho legal que aquele que causa um dano, sendo imprudente, comprovadamente, que fique fora, assim como tem que ser comprovado através da medicina, que o outro vai ficar fora. Desde que isso vai, então isso tem que valer para todo mundo a partir de hoje. Mas aí nós vamos para o jogo que tem vida e é administrado e comandado por seres humanos que estão ali sujeitos. Por um juiz. Não, e por um juiz que tá ali para chancelar as jogadas, dizer, ó, isso valeu, isso não valeu. É que aí vem também aquele recurso da imagem depois, que o próprio. Ah, então eu quero que pare, avalie a imagem depois e dê o pênalti que o juiz não deu no Damião domingo passado. Sim, mas aí é uma outra discussão. Eu acho que uma coisa não impede a outra. Nós estamos tentando o melhor e tornar o esporte mais leal, não é esse o objetivo? É um absurdo o que aconteceu. A punição é fora de parâmetro. Nunca tinha acontecido uma punição dessa no Brasil. A primeira vez é um troço realmente absurdo. Mas isso é passível de. O Inter vai recorrer e não vai. O Bolívar vai jogar antes. Era isso, e se não jogar o O Inter já sai ganhando de 1-0 porque joga o Índio. É, joga o Índio. Já sai 1-0 pro Índio. Já tá 1-0 pro Índio. Tá bom, cara. Obrigado, doutor Alceu. 10 minutos pras duas. Vamos ver, Lelê. Google vai lançar um tradutor para casais. O Google. Com a primeira que eu acerto, hoje tu não entende. O Google Kitten. Eu gostei do jeito que falou o Google. Google. Como é que é Google? Google. Boa, Peter. Google vai lançar um tradutor para casais que não conseguem se entender. Que beleza. Isso é bom. É, o novo sistema vai funcionar da seguinte maneira. A mulher escreve num box o que ela gostaria de dizer ao marido e aperta um botão. Aí ele lê o que ela quer dizer sobre a sua perspectiva. Ah, tipo, se ela escrever sim e o homem apertar no botão, ele vai ler não. Não. Se ela digitar não e o homem apertando o botão, vai dizer sim. É o Google Tradutor. Exatamente. Pra mulher. Pra casais, pra relações. Por exemplo assim, ó, quando o homem quiser dizer a ela, eu quero sexo, tu vai lá e escreve na tela assim, eu quero sexo. Aí como é que ela vai aparecer? Aí ela aperta o botão e vai aparecer pra ela assim, eu te amo, eu te quero. Legal, cara. Google é muito bom. Google. Não é spam isso aí, Lelê. Não, cara, eu enchi hoje a caixa de spam aqui do programa. Tá louco, cara. Isso Lelê, é não, isso aí. Mas tu, boa, Lelê, tu viu isso na internet, Lelê? Cara, é fonte quente. Tô. Só antes do Maurício falar ali, é impressionante nas manifestações, enquanto a gente tava falando aqui do caso do Bolívar e tal, as manifestações no Twitter. Só reclama de quem tá defendendo o Bolívar quem não é colorado. É impressionante isso, né, cara? Chega a ser ridículo isso. Coincidência, né? Não, parei um pouquinho. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Há quantos dias atrás estavam 90% dos colorados não querendo o Bolívar em campo? Mas esse é o X da questão. Só uma pergunta. Os gremistas. Não, ao contrário. Sim, são os que não são colorados, que estão reclamando. Os que são colorados que apoiam. Apoiam o Bolívar. Não, não, cara. Apoiam a decisão. Não. Quem é colorado apoiou a decisão que não quer ver o Bolívar jogando. Tá, mas isso são duas questões diferentes. Uma questão é querer ver o Bolívar em campo, outra questão é o Bolívar tem que ser punido ou não. São duas questões. Nós chegamos a um ponto que a torcida gremista ontem no julgamento estava torcendo para que o Bolívar fosse absolvido. Exato. Deixa eu te dizer uma coisa, eu não tô falando como gremista, eu tô falando como um cara que não gosta daquele tipo de atitude, seja de quem for, e que acredita que deve ser uma punição igual, ponto. Tá, acabou. Desculpa ter voltado no assunto aí. Mas eu entendi a tua aí. Vai, Amaralzinho. Quer uma super dica pra falar à vontade e ficar muito mais conectado? Ô, Amaral. Oi. Tem uma super dica pra eu falar à vontade e ficar muito mais conectado? Tenho. Aproveite as ofertas Vivo do Natal das Lojas Colombo. Porque só no Natal Colombo tem muito mais tecnologia do que você imagina. Celular C3 desbloqueado, tem Wi-Fi, câmera de 2 megapixels, acesso às redes sociais, cartão de memória de 2 GB, rádio FM para ouvir o Pretinho e MP3 Player. Tudo isso mais o Vivo Chip de brinde de R$329 por R$269 ou em 12 vezes sem juros no cartão Colombo. E ainda o celular X201 desbloqueado, tem câmera digital, acesso às redes sociais, e-mail com opção para até 10 contas. Dá pra falar com todo mundo. Então, conta pra cada um. Pra não... Rádio FM, MP3 Player, mais Vivo Chip, de brinde por de R$249 por R$199. Muito barato, cara. Ou apenas R$19,90 mensais. Ofertas Vivo do Natal Colombo, tá todo mundo curtindo, só falta você. Ô, meu, saiu aqui o nome que vai substituir o Celso Rotti. Celso Rotti é cotado. boa. Não, isso é daqui a 6 meses, mais ou menos, 8 meses. Daqui a 8 meses o Celso Rotti tá no Inter. Não, o Inter tá, o Inter tá na frente, né? Daqui a pouco... Vai livrar o Inter do rebaixamento ano que vem. Volta o Celso Rotti. Cara, eu tenho uma lista aqui, ó. Tem uma lista, o Lelê é tão chato que... É a lista. Tá. O Lelê é tão chato... que um filme paquistanês já dormiu vendo ele. O Lelê é tão chato que os atendentes de telemarketing tiram um palitinho pra ver quem é que vai ligar pra ele. Ah, não, pro Lelê eu não vou ligar. O Lelê é tão... Não, não, pelo contrário, não, disse aqui, eu ligo pro Lelê. Eu quero ligar pro Lelê. O Lelê é tão chato que o Murici Ramalho desistiu de discutir com ele. O Lelê é tão chato que quando ele fica on no MSN, aparece a janela, Lelê acabou de entrar, você deseja ficar invisível? O Lelê é tão chato, mas tão chato que ele vai ser compositor do próximo disco do Kennedy. Ah, essa foi ontem a gente falou no bar. Mais chato que o Kennedy, só o compositor do Kennedy. É, é verdade. O Lelê é tão chato que quando termina de rezar, Deus fala amém. O Lelê é tão chato que quando ele anda pelos mercados populares, os vendedores o enxotam da tenda deles. Sai, sai, sai. Não, tudo não. O Lelê é tão chato que os testemunhos de Jeová o chamam de mestre. O Lelê é tão chato que se jogasse futebol, o Galvão Bueno se recusaria a narrar o nome dele. O Lelê é tão chato que quando a parede faz bagunça, ela tem que ficar de frente pra ele. Esse cara que mandou esse e-mail tá meio chato já, cara. O Lelê é tão chato que a sua mãe assiste o Super Pop pra evitar falar com ele. O Lelê é tão chato. É o Super Pop, não é o Super Cine. O Lelê é tão chato que o Djavan se inspira nele pra compor. Ah, sai daí, sai daí. Aí não. Isso aí não é ser chato, você é viado. E o Lelê é tão chato que toda vez que ele vai pro norte do Brasil, acontece a pororoca. Não entendi. Tá falando aqui o Rômulo Sabino, que diz ainda, o Lelê é tão chato que mesmo assim eu continuo sendo fã. Olha aí, carinhoso, Lelê, carinho. Pô, Rômulo, desculpa aí. Rômulo Sabino, boa, hein, Sabino? Primeira porrada, depois o afago. Claro, sempre bom. Deixa eu botar uma aqui, ó, muito triste, o nosso caipirinha procura o compadre na fazenda vizinha. Ô, Bento, minha vaca tá doente, rapaz. Bento é nome de compadre. Bento, cara. Bento, mandar um abraço pro meu amigo Bento, lá do Ministério Público. Bento. Ô, rapaz, lembra quando a sua vaca ficou doente também? O que você deu pra ela? É, eu dei a ração especial, se você quiser te dou o que sobrou. Aí caipira pega a ração especial, agradece e vai embora. Uma semana depois ele reencontra o compadre. Ih, Bento, não teve jeito não, rapaz. Eu dei aqui a ração pra minha vaca e ela, ó, morreu. Morreu. E o outro, ó, que coincidência, a minha também morreu. Tá bom, e aí, Mr. B? Altas horas da madrugada, o cara chega bebum em casa, caindo aos pedaços, cambaleando pra lá e pra cá. No que entra dentro de casa, a mulher olha pra ele, bota o relógio no nariz, na fuça dele e diz: olha aqui, ó, 4h35. Ele olha, por esse preço até que é bonitinho. Vai, ô KG. Vai, isso aí, cara. Se o cara mandou, vai. Inutilidades pouco úteis. Ah, então eu vou querer. Uma sopa vegetariana ficará mais nutritiva se você colocar um pouco de carne. Sempre, né? A maioria dos aparelhos elétricos consomem menos energia elétrica na posição de desligar. Off. Tem certeza? O almoço vai parecer muito mais saboroso pro seu filho, Mr. P. Sim. Se você deixar de alimentá-lo por 2 dias. A fome é o melhor tempero, cara. Se achar que os seus dentes não estão brancos o suficiente, fique na frente de um espelho e esfregue o rosto com um pedaço de carvão. Que isso? Aí vai ficar branquinho, é, os dentes. Pra distinguir entre o verdadeiro e um falso relógio suíço, atirá-los com toda a força no chão da loja. Se for original, o vendedor deve imediatamente ter um ataque cardíaco. Essa é boa. Se você quebrou o moedor de carne, é simples. Tente empurrar a carne com toda a força por um coador. E finalmente, se o parafuso não chega até o final, pegue o martelo e bata com força. Afinal, ele nada mais é do que um prego girado com uma chave de fenda. Sim, vocês nunca martelaram o parafuso? Claro, não, claro. Né, cara? Eu já também. E roupeiro, cara? Eu já. Na madeira, claro. O parafuso, tu martela. É, umas porradas que entra, meu. Exatamente. Claro, cara. Quebra toda a madeira. Deixa eu falar umas coisas pra você. Dá uma rachadinha assim, velho. Né? O parafuso, diferente do prego, perceba. Tente imaginar, fazer um exercício de imaginação. O prego. Troço fino, liso, sem nenhuma ranhura. Certo? Claro. Parafuso. Eu gosto de ranhura. O troço que ele é meio magrinho lá embaixo, né? Alguns e vão ficando gordinho lá em cima. Ai, e outros não. E outros são. E tem rosca. E ele é todo ranhadinho, né? Ai, maravilhoso. Quando tu dá a martelada no parafuso, o que, que a ranhura dele faz? Ela quebra a madeira. Me chama de bucha. É por isso que racha. E é por isso que racha, como tu falou. Vai dar pra dar uma martelada, com carinho. Não, não pode dar martelada. Agora, se o parafuso não entrou e não parafusou, é porque ou ele entrou errado. De chanfles, né? É, de chanfles. Ou tu tá fraquinho, né, pra parafusar. Daí, o que que tu faz? Pega uma furadeira, bota na ponta da furadeira lá uma fenda, né, uma chave de fenda, e pega essa furadeira e bota no parafuso. Pronto, parafusou. O cara se sente homem fazendo isso, né? Eu botei uma rede lá na minha sacada esses dias aí. Pô, aí pegava a furadeira. Cara, eu sou marido de aluguel. Se tiver faltando alguma coisa na tua casa lá que tu não consiga fazer, me chama que eu vou lá fazer. Tu pode ficar com a parte mais chata, que é tipo, fazer amor. Não, não, essa eu não vou querer. Eu vou querer só consertar os troços lá e tal. É, isso aí tu te vira. O problema é teu daí, né? E eu já tenho os meus. Tô querendo passar. Mas aí o cara pega, faz a furadeira. O cara vai numa ferragem primeiro. Tá. O cara adoro, já sente abraço homem. Pra rapaziada da ferragem, Tony. Que beleza. Sente adoro. Homem na ferragem. Só tem macho na ferragem. Não. Tu não vê um patinador do Pan-Americano numa ferragem. Tu não vê, né? Ele, eu preciso acertar o parafuso do meu patins. Tu não vê isso. Em ferragem. Ó, sábado tem balada do Pretinho em Venâncio Aires. É na Venâncio Aires, ali perto do Féter, na cidade de Venâncio Aires. Ah, pensei que você era no clube. Na Venâncio. É no clube? Na esquina com a João Pessoa ali, Venâncio. Em algum lugar. É surpresa. É surpresa. Pra onde compra ingresso, Amaral? Lugar surpresa. Pergunta pro brigadiano quem lá que é de Venâncio Aires, região sabe. Claro, sabe. É só que não se fala de outra coisa. Pergunta pro brigadiano. Meu Deus, não sabemos. Vai no posto lugar, da esquina ali. Valeu, Vitor Kramer, nosso empresário, viu? Não sabemos nem o lugar, nem onde compra ingresso. O Leandro do Boteco podia mandar agora. Já chegou a hora de começar a pensar em trocar de empresário. Passou da hora, né? Mas a gente já falou com o pior. Vamos liberar o Vitor Kramer agora aqui. Vitor, tá liberado, legal. Valeu, Vitor. Obrigado, querido. Vai cuidar das tuas paradas aí, né? Não, a gente pode trocar um empresário que não sabe onde é as baladas nem como compra ingresso e por um outro que não vende shows, que é o Lelê. O Leandro do Boteco em Venâncio Aires, que é um dos caras, não manda mensagem. O Leandro Damião manda mensagem dizendo que tá nos ouvindo, né? Que é coisa. Tamo bem, Leandro. E o outro Lelê não vai. O Leandro não vende nada. Se é no clube da cidade. Não, não é no clube. Não. Pode não ser, pode ser na casa noturna rival do clube. É. Não, mas aí. As cidades desse porte, elas têm um acordo comercial. É uma feira. Se a casa abre, o mundo. Leandro, da onde? Do Boteco, tá avisando aqui que acaba de cancelar a balada. A gente citou o clube. Não é. Eu acho que era só. É o Fabiano Cachaça. Era o cara do gás lá dizendo que ele não pagou o último putista. Sua fatura? Não computamos o pagamento de sua fatura do mês. Estou preocupado com a balada sábado. O Leandro não manda mensagem. É, eu acho que não vai rolar. Queridos, era isso. Ficamos por aqui com este Pretinho Básico. Chegou a hora de dar tchau. Voltaremos logo mais às 18 horas ao vivão aqui pela Atlântida. E até aqui viemos com Coca-Cola. Tá, torcer é a maior felicidade. Nova skin, um cervejão. Se beber, não dirija. As melhores ofertas Vivo estão na Colombo. Você pode, você merece. E Panvel, você sempre bem. É impressionante, realmente o programa funciona e não é à toa que é o que é, né? Que o Leandro do Boteco ligou, é na Sova em Venezuela. Olha aí, ó, vamos acreditar em mim. Viu? Agora, onde compra ingresso, Leandro? Leandro, onde é que compra ingresso, Leandro? O que é Sova? Sociedade Venâncio Aires, meus queridos. Direto com o Leandro do Boteco, todo mundo conhece ele, boneco Venâncio Aires. Dá pra ir de boné? O teu tablet não tem Viva Voz? Na própria Sociedade Olímpica de Venâncio Aires também tem a venda. Ah, é Sociedade Olímpica, Sova. É sábado. Santa Cruz na Ótica. Vamos dar uma sovada, então. Nós vamos atrás de todas as informações e no próximo programa nós daremos aqui a informação completa da balada do Pretinho em Venâncio Aires neste sábado. Obrigado pela audiência, obrigado, Vitor! No espaguete!